realizar. Oh, mulher, que me deixa na ponta do pé. Ah, normal, se eu te vejo já vai pro mal. Sempre sonhei. A voz que apaixona. Acervonews.net.net. Éramos felizes, mas que pena, acabou. Tudo terminou. Que pena que acabou. Tudo terminou. Me diz que não vai. Meu amor sincero, lembra que a gente se ama. A gente...